pés de Cristo eu quero estar. Benditas horas aqui passar, sua voz divina compreender. E posso Cristo comigo ter. Aos pés de Cristo, melhor lugar, ensino e sábios Jesus quer dar. Jamais desejo melhor viver, se posso Cristo comigo ter. A face, meu mestre, ver, pois vou com Cristo no céu viver. Vou face a face, meu mestre, ver, pois vou com Cristo no céu viver.